Bem-vindo à arena, ao campo de concentração. Infelizmente é só tristeza e ilusão. Ódio lapidado, dor e sofrimento. O peso das palavras, a voz dos mandamentos. Direto das ruas de terra, onde as quebradas é louca. Venho pra relatar que aqui o sangue escorre na boca dos comédia atrasalado. Zoião é sem massagem, é encontrado de ponta cabeça. Exemplo pros covardes que cê é psico, querido, opa, tá envolvido. E tem que ver que no crime tu tá, não pode dar milho, pois o peso das palavras é tenebroso, é crucial. Antecipa seu enterro, atrasa seu funeral. Diz pra mim quem cê é, truta e quanto que cê vale. Se é linha de frente que tá pronto pro combate. No país da impunidade, onde se recruta soldados, civil sem conta bancária de ponto 40 e com os peitos estufados. Serviçal do crime de HK, dita regra, tendo ódio, tá da veia. E o amor pela favela lá no fundo. Sofre, chora, mas não desiste. O crime lhe fez frio, calculista no apetite. No brilho tá quadrado, o olho cresce, a mente a mil. Dos meninos sem futuro que mora na beira do rio. Nos emprego informal, nas biqueiras só quem é. Tá com Deus no coração, disposição e fé. Tá pique estralado, em meio ao leito fúnebre. O peso da palavra mancada não passa impune. Sentado no barraco, assistindo várias cenas. Sem corte, sem montagem, sem dublê de cinema. A linguagem que pros boy é motivo de admiração. Ao mesmo tempo traz o medo pra se trancar na mansão. Aqui o sangue bate a porta, não pede licença pra entrar. De boy na farda preta com ódio pra matar, pra a sociedade matar, não se preocupa com a nossa realidade. Por isso sente na pele o poder da desigualdade. É triste, cruel, traz os finados na memória. Alguns nem chegaram a viver, tiveram uma curta trajetória. Bem-vindo à arena, ao campo de concentração. Infelizmente é só tristeza e ilusão. Ódio lapidado, dor e sofrimento. O peso das palavras, a voz dos mandamentos. Seja bem-vindo, soldado, ao campo de concentração. Infelizmente ao redor é só tristeza e ilusão. Na trilha de sangue onde a maldade se espalha. Somos escudo pra favela e meia chuva de bala. Tem que ser guerreiro em meio ao campo minado. Sem dar falha, se pisar em falso é um abraço. Tem que ser guerreiro pra bater de frente com o inimigo armado, escoltado e com ódio na mente. Infelizmente a favela chora, mas honra a vitória. Quantos tão perdido em meia trajetória? Quem foi não tem mais volta, a passagem é só de ida. Lamento pra família, sofre a dor da despedida. Não é ilusão, seu pesadelo se torna real. Pra quem dormiu no jogo nem sequer viu o final, é lamentável. Pra quem se envolveu no caminho errado, no eco do disparo, mais um corpo no asfalto. Barata que é louco tem que ser pra se envolver. Moscou, chicote, estrala na calada, vira imã de bala. O bang é louco, favela, nós tamo junto. Não cochila no jogo pra não acabar em outro mundo. Não tem segundo round no disparo da automática. Acorda, João, pra não tornar alvo das balas. Sistema calculista, calamidade, nova formação. Bem-vindo à arena, no campo de concentração. Bem-vindo à arena, ao campo de concentração. Infelizmente é só tristeza e ilusão. Ódio lapidado, dor e sofrimento. O peso das palavras, a voz dos mandamentos.